Alegria da Quinta-feira Santa, ponto 84. Como é fácil explicar agora o clamor incessante dos cristãos diante da Hóstia Santa em todos os tempos? Canta, ó língua, o mistério do corpo glorioso e do sangue precioso que o Rei dos Povos, filho do ventre fecundo, derramou para resgate do mundo. É preciso adorar devotamente este Deus escondido. Ele é o mesmo Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria, o mesmo que padeceu e foi imolado na cruz, o mesmo, enfim, de cujo peito despassado jorrou água e sangue. Este é o sagrado banquete em que se recebe o próprio Cristo e se renova a memória da paixão, e com ele a alma pode privar na intimidade com o seu Deus e possui um penhor da glória futura. Assim, a liturgia da Igreja resumiu em breve estrofe os capítulos culminantes da história da ardente caridade que o Senhor tem para connosco. O Deus da nossa fé não é um ser longínquo, contempla com indiferença a sorte dos homens, os seus afãs, as suas lutas, as suas angústias. É um Pai que ama os seus filhos até ao ponto de enviar o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a fim de que, com a sua encarnação, morrer por nós e nos redimir. É Ele ainda o mesmo Pai amoroso que agora nos atrai suavemente para si, mediante a ação do Espírito Santo que habita nos nossos corações. A alegria da Quinta-feira Santa parte, portanto, do facto de nós compreendermos que o Criador se desfez em carinho pelas suas criaturas. Nosso Senhor Jesus Cristo, que, como se já não fossem suficientes todas as outras provas da sua misericórdia, institui a Eucaristia para que possamos tê-lo sempre perto de nós, e porque, tanto quanto nos é possível entender, movido pelo seu amor, Ele, que de nada necessita, não quis prescindir de nós. A Trindade apaixonou-se pelo homem, e levado-o à ordem da graça e feito à sua imagem e semelhança, redimiu-o do pecado de Adão, que se propagou a toda a sua descendência e dos pecados pessoais de cada um, e deseja vivamente morar na nossa alma, como diz o Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada.